676, página 724. Fez-se um silêncio profundo. Escutei a batedora a inspirar e a expirar. Distingui a respiração mais acelerada e tensa dos homens que estavam ali comigo. Um transferiu o peso do corpo de um pé para o outro e a terra, debaixo do calcanhar, gemeu sobre a rocha. Aqueles olhares fixos exerciam um peso físico sobre a minha pele. Engoli em seco, esperando conseguir manter o tom de voz habitual. Doc, vou precisar de regenerativo, limpador, selador e alisador. Estão aqui. Afastei o cabelo preto e áspero da batedora para o lado, deixando à vista a pequena linha rosada na base do crânio. Hesitei ao fitar aquela pele morena, cor de azeitona. Podes fazer a incisão? Não, não queria ser eu a fazê-la. Não te preocupes, Noah. Só lhe vi as mãos quando o Doc se atravessou à minha frente, colocando uma pequena fila de cilindros na cama ao lado, próximos do ombro da batedora. O bisturi cintilou à luz brilhante, dardejando sobre a minha face. Puxei-lhe o cabelo para o lado. Servi-me das duas mãos para lhe deixar a nuca à vista. Quem me dera poder desinfetar as mãos e os braços, resmungou Doc para si, obviamente a sentir-se mal preparado. Não é preciso, temos o limpador. Eu sei, concordou com um suspiro. Na verdade, o que ele desejava era a rotina, a limpeza mental, adquirida pelos hábitos antigos. De que espaço precisas? Perguntou-me hesitante e mantendo a ponta da lâmina a 1 centímetro da pele. Conseguia sentir o calor dos outros corpos atrás de mim, comprimindo-se para poderem ver melhor. Todos tinham o cuidado de não tocar em nenhum de nós. Apenas o comprimento da cicatriz é suficiente. Não parecia bastar-lhe. Tens a certeza? Sim. Espera. Doc recuou um passo. Apercebi-me de que estava a fazer tudo de trás para a frente. Eu não era uma regeneradora. Não estava vocacionada para isto. Senti as mãos a tremer. Parecia não ser capaz de desviar o olhar do corpo da batedora. Jared, podes trazer-me um dos contentores? É para já. Senti-o afastar-se e ouvi o som abafado e metálico do contentor a bater contra os outros. E agora? Vês o círculo no topo da tampa? Pressiona-o. Escutei o zunido grave do criocontentor a ligar-se. Os homens murmuraram por entre dentes e arrastaram os pés, afastando-se. Muito bem, deve haver um interruptor de lado. Na verdade, parece-se mais com um manípulo. Estás a vê-lo? Sim. Roda-o totalmente para baixo. Certo. Qual é a cor da luz ao cimo do contentor? Está precisamente a mudar de vermelho para azul vivo. Neste momento passou a azul claro. Respirei fundo. Pelo menos os contentores funcionavam. Ótimo. Abre a tampa e espera por mim. Como? O fecho está abaixo da borda. Já vi. Ouvi o clique do fecho, seguido do barulho do motor do mecanismo. Está frio. A ideia é mesmo essa. Como é que funciona? Qual é a fonte de alimentação? Suspirei. Quando era uma aranha, podia responder-te. Agora não faço ideia. Doc, já podes avançar. Estou pronta. Aqui vamos. Murmurou Doc, fazendo deslizar a lâmina do bisturi através da pele, com destreza e quase com graciosidade. O sangue fluiu para um dos lados do pescoço, derramando-se sobre a toalha que colocara debaixo. Um pouco mais fundo, mesmo abaixo da margem. Sim, estou a ver. Doc respirava mais depressa, entusiasmado. A prata reluziu acima do vermelho. Está bom? Agora segura tu no cabelo dela. Doc trocou de lugar comigo num movimento lesto e suave. Ele era competente no seu chamamento. Daria um excelente regenerador. Não tentei ocultar-lhe o que fazia. Os movimentos eram demasiado instantâneos para lhe dar a oportunidade de perceber. Ele só iria conseguir fazer aquilo depois de eu lhe explicar. Deslizei com o dedo cuidadosamente por baixo das costas da espinha dorsal da criatura minúscula cor de prata, até o encaixar por completo no interior da abertura quente, situada na base da nuca do corpo hospedeiro. Fui percorrendo as antenas anteriores, sentindo os contornos dos filamentos ligados ao corpo arretesarem-se, tal como cordas de harpa, para os interiores mais recônditos da cabeça. Torci o dedo em redor da parte inferior do corpo da alma, acariciando o primeiro segmento de uma outra série de filamentos, tão rijos e abundantes como as cerdas de uma vassoura. Tateei delicadamente a união destas cordas tensas nas juntas minúsculas, não maiores que cabeças de alfinetes. Fui seguindo, com suavidade, até cerca de um terço mais abaixo. Podia-as ter contado, mas levar-me-ia demasiado tempo. Deviam ser 217 conexões, mas havia uma outra forma de o confirmar. Ali estava ela, a pequena espinha que tornava esta junta apenas ligeiramente maior, uma semente perlada, maior que a cabeça de um alfinete. Sentia-a macia sob a ponta do dedo. Pressionei-a brandamente, massageando-a com suavidade. A gentileza era a regra das almas, jamais a violência. Descontrai-te, murmurei. E a alma obedeceu, embora não me pudesse ouvir. As cordas da harpa soltaram-se, ficando inertes. Senti um deslizar suave enquanto elas recolhiam, bem como uma ligeira tumefação do corpo ao absorvê-las. O processo não demorou mais do que alguns batimentos do meu coração. Sustive a respiração até sentir a alma ondular sob o meu toque, contorcendo-se para se soltar. Deixei-a ondear um pouco mais e em seguida curvei os dedos com cautela em volta do corpo minúsculo e frágil. Erguia, prateada e cintilante, úmida com o sangue que resvalava rapidamente da cobertura macia, e embalei-a na minha mão. Era linda. A alma, cujo nome nunca iria saber, meneava-se como uma onda de prata na minha mão, uma faixa plumosa, adorável. Daquela forma era impossível odiar a batedora. Senti-me inundada de um amor quase maternal. Dorme bem, pequenina, murmurei. Virei-me em direção ao zunido suave do criocontentor posicionado à minha esquerda. Jared segurava-o numa posição baixa e oblíqua, facilitando-me a colocação da alma no meio do ar tremendamente frio que escapava com violência da abertura. Deixei-a deslizar para o pequeno espaço e voltei a colocar a tampa com cuidado. Tirei o criocontentor das mãos de Jared, erguendo-o em vez de o arrebatar e virando cuidadosamente até o colocar na vertical e apertá-lo contra o peito. Embalei-o junto ao meu corpo, tão protetora como qualquer mãe. Olhei de novo para a desconhecida sobre a cama. Doc já espalhava o alisador sobre a ferida fechada. Formávamos uma boa equipa, um a tratar da alma e o outro do corpo. Todos recebiam cuidados. Doc ergueu os olhos para mim, rasos de alegria e assombro. Espantoso, murmurou ele. Isto foi extraordinário. Bom trabalho, murmurei também. Quando achas que ela vai acordar? Perguntou Doc. Dependerá da quantidade de clorofórmio que inalou. Não foi muito. E também é necessário saber se ela ainda está cá. Teremos de aguardar para verificar. Antes que lhe pedisse, Jared ergueu da cama a mulher sem nome, virou-a de cabeça para cima e colocou-a em repouso sobre um outro local mais limpo. Aquela ternura não me comoveu. Ela destinava-se à humana, a Melanie. Doc acompanhou-o, medindo a pulsação, espreitando debaixo das pálpebras. Fez incidir a luz de uma lanterna sobre os olhos inconscientes, verificando as pupilas a contrair-se. Não sentiu qualquer reflexo de luz a encandeá-lo. Ele e Jared trocaram um longo olhar. Ela conseguiu, observou Jared em voz baixa. Sim, confirmou Doc. Não dei por Jeb avançar discretamente, colocando-se ao meu lado. Muito habilidosa, miúda, segredou-me. Encolhi os ombros. Sentes-te um pouco dividida? Não lhe respondi. Sim, também eu, minha querida, também eu. Aaron e Brant falavam atrás de mim com as vozes a subir de tom, cada um a responder ao pensamento do outro antes de formularem as questões. Ali não havia qualquer conflito. Espera até os outros saberem. Pensa nas. Devíamos ir arranjar algumas. Agora mesmo estou pronto. Espera lá. Jeb interrompeu o que Brant ia a dizer. Não há raptos de almas até aquele criocontentor estar em segurança a caminho do espaço profundo. Certo, Noah? Certo. Concordei com um tom de voz categórico, aproximando o contentor mais contra o peito. Brant e Aaron trocaram olhares sombrios. Precisaria de mais aliados. Jared, Jeb e o Doc eram apenas três, embora fossem certamente os mais influentes ali. Mesmo assim, precisavam de apoio. Sabia o que isto significava. Falar com Ian. Naturalmente, com outros também, mas Ian teria de estar entre eles. O meu coração pareceu bater no fundo do peito, enroscando-se sobre si, inerte. Desde que me juntara aos humanos, tinha feito muitas coisas de que não gostava. Porém, não me lembrava de nada que se parecesse com aquela dor tão forte e penetrante. Mesmo quando optara por trocar a minha vida com a da batedora, que desencadeara uma mágoa enorme e profunda, um vasto campo de sofrimento, tornando-se quase sustentável por estar tão interligada com o quadro geral. Dizer adeus a Ian era algo tão pungente como o corte do fio de uma navalha. Quase apagava o resto. Como gostaria que houvesse uma forma, uma maneira qualquer de o poupar a essa dor. Não havia. A única coisa pior era dizer adeus a Jared. Essa seria uma dor ardente e inflamada, porque ele não ia sentir o mesmo. A sua alegria iria ultrapassar de longe qualquer pequeno desgosto que pudesse sentir por minha causa. E quanto a Jamie, não tencionava encarar esse adeus. Noah, Doc chamava-me com uma voz estridente. Corri para a cama onde ele estava debruçado. Antes de chegar, consegui ver a mão morena, minúscula, que pendia da borda da cama, a fechar e a abrir. Ai! A voz da batedora gemia, vinda do corpo humano. Ai! A sala mergulhou num silêncio absoluto. Todos olhavam para mim, como se eu fosse perita em seres humanos. Dei uma cotovelada ao Doc, com as mãos ainda em volta do contentor. Fala com ela? Pedi-lhe em voz baixa. Olá! Consegues ouvir-me, menina? Já estás em segurança. Percebes o que estou a dizer? Ah! Resmungou ela. Piscou os olhos e em seguida focou-os no rosto dele. A sua expressão não denotava qualquer perturbação. O tirador deveria proporcionar-lhe um enorme bem-estar. Os olhos eram pretos, cor de ónix. Percorreram rapidamente a sala até me encontrarem. E o reconhecimento foi seguido de uma expressão carrancuda. Ela desviou o olhar e voltou-se de novo para o Doc. Bem, é um prazer recuperar a minha cabeça, afirmou a humana numa voz límpida e sonora. Obrigada.